te equivoca, mi aloca, que quiero tenerte y robarte un beso, que te miro y suspiro, que en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás. Cuando quieras me pego, tú pide y me dejo. No puedo con esto. Quiero entrar en el juego sin reglas ni peros y en tus brazos enloquecer hasta ver el amanecer. Si como tú no hay tal que prende el fuego dentro de mí. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love. To me. Stop all the talking, let your actions speak. En este mundo no hay para mí. Someone like you make my heart skip a beat. And I think about you a lot. Solo tú y yo is what I dream about. I'm so caught up, got my head in the clouds. Baby, I can't stop. What's good, what's up, oh baby, tell me the truth. You feeling me, oh boy, and I'm feeling you. Don't deny it, don't fight it. Got me through, I'm what I want it. You need to know you got me set. Olá ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Em Foco aqui no canal da Antena Web Edição para esta terça-feira, dia 12 de maio de 2015. Amanhã é dia 13, vamos estar então, vamos estar com quem diz, não é? Vai ser o dia da peregrinação a Fátima, dia em que todos os peregrinos vão então entrar no Santuário de Fátima. E é também um dia especial, de certa parte, para a nossa língua portuguesa, dado que se vai iniciar o novo acordo de forma obrigatória em Portugal. Foi no dia 13 de maio de 2009 que se iniciou o período de transição de 6 anos que acaba então hoje, dia 12, que a partir da manhã já é considerado erro, por exemplo, escrever actual com C. É um erro, já não é, já não fará parte do nosso idioma, da nossa língua portuguesa. E hoje iniciamos com Thalia, música nova da cantora mexicana, que fez muito sucesso em vários temas, como por exemplo na novela Mar e Mar. Ela foi a banda sonora de abertura dessa novela. Todos nós, imagino, nos devemos lembrar muito. Foi sem dúvida uma... Uma novela que fez muito sucesso na RTP, embora não fosse original desta televisão, mas enfim. Thalia, aqui traz-nos Como Tu Não Hai Doce. Pois é. A edição de hoje vai ter especialmente fado e vamos desde logo começar com Vicente. Não é com Vicente, é com Vicente da Câmara Pereira. Ele traz-nos Fadistices, numa edição que já não vai ter o resumo de imprensa, porque já faz parte isso do Rádio à Tarde, mas sim vai ter, como é lógico, as nossas outras rubricas, o Minuto de Saúde, a Guia dos Astros, que aliás já daqui a pouco vamos falar sobre isso, a Guia dos Astros, o Minuto de Saúde, também Leitura em Dia, a rubrica Poetas, Leitura em Dia, que vai virar um programa, mas nós aqui no programa, no nosso programa, vamos ter outros atrativos. E já sabem, também temos então as nossas informações sobre a programação da Antena Web. Neste caso, do Canal 1, particularmente, mas do Grupo Antena Web em geral, sempre que assim se justifica. E hoje, vamos então iniciar esta nossa sequência, ou esta nossa emissão, com Vicente da Câmara Pereira e o tema Fadistices. Ouvinte, bom dia! Quartel das velhas farras, toquei o fado corrido. No quartel das velhas farras, toquei o fado corrido. E logo as outras guitarras vieram pôr sem sentido. E logo as outras guitarras vieram pôr sem sentido. Numa enorme desgarrada, rebentou uma moraria. Numa enorme desgarrada, os dois tons também se ouviam. Já meia-noite passada, os dois tons também se ouviam. Já meia-noite passada. Brilhante improviso, uma guitarra trinada. E num brilhante improviso, uma guitarra trinada. Foi estilando e sem aviso, despontou a madrugada. Foi estilando e sem aviso, despontou a madrugada. Manhãzinha chegou, eis que o menor acontece. Amanhãzinha chegou, eis que o menor acontece. Foi o mestre que o cantou, como se fosse uma prece. Foi o mestre que o cantou, como se fosse uma prece. Notas a vibrar, como vibra a oração. Ficam notas a vibrar, como vibra a oração. Que tudo ao céu vai chegar, se partir do coração. Que tudo ao céu vai chegar, se partir do coração. Estamos de volta depois deste tema de Vicente da Câmara Pereira. Agora vamos seguindo no nosso programa Em Foco. Quero falar-lhe sobre o Rádio à Tarde. O programa regressa hoje, depois de 2 anos e tal de ausência, 3 anos de ausência. As tardes do Canal 1 ficaram praticamente desertas. Não havia programação na parte da tarde. E não é porque não estivesse estipulada, mas sim porque não chegou a acontecer. Vários contratempos levaram com que programas como Segunda Via, Ser Português, Outros Caminhos, ou até mesmo Rádio Alegria, fossem produzidos muito poucas vezes. Na verdade, Outros Caminhos foi o que teve mais edições e só contabilizou apenas 17 nestes 2 anos. Ou seja, em 102 semanas, apenas cerca de 17 foram feitas para o programa Outros Caminhos, que sai agora do ar, não direi definitivamente, mas sim, terá uma situação muito diferente. O programa Outros Caminhos deverá então sair definitivamente da nossa grade, neste momento saiu. Estamos ainda a estudar a hipótese de o incluir novamente assim que seja possível. E o nosso Rádio à Tarde vai regressar tal e qual como nós o conhecemos. Hoje, hoje vamos conhecer um bocadinho daquilo que foi o Rádio à Tarde há 2 anos, ou há 3 anos, ou há 4, ou há 5, como queiram. O Rádio à Tarde mudou de certa parte. Ele, por exemplo, passou das simples 2 horas diárias para 3. Ironicamente, esse foi o fim do programa. Não porque fosse evidentemente o fim, mas porque, enfim, tornou-se um programa complexo, tornou-se um programa, enfim, que é que me digo? Complexo, tornou-se um programa, não diria desagradável, mas mais exigente para o ouvinte que estava habituado a algo mais descontraído. E, portanto, o Rádio à Tarde que vamos ter é aquele que resultou. É o programa que, basicamente, fez muito sucesso nos anos 2010 e 2011 e que, portanto, estará então de volta agora, claro, comigo, claro, com este microfone, já não era com aquele leitor de cassetes, mas sim, será então com este novo formato que o Rádio à Tarde vai regressar, um formato mais simples, mais musical, onde também teremos, como é lógico, o nosso resumo de imprensa, mas mesmo assim já sem o boletim meteorológico. E, bom, vamos agora para mais música. O Guia dos Astros vem já de seguida, vai trazer-nos os 4 primeiros signos, que são eles Áries, ou seja, Carneiro, Gêmeos, Caranguejo e Leão. Acho que é esta a ordem. Não. Estava aqui a faltar. Ah, exatamente. Fugimos agora então. Ah, ok. Carneiro, Touro, Gêmeos e Caranguejo. Assim é que está correto. São os primeiros 4 signos do zodíaco, isto é contar a partir de março. E então vamos ficar com o Guia dos Astros. Logo depois, mais um fadinho. Esse é de Carolina, chama-se Quando um Fado Nasce. Bom dia com o Canal 1. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula, Guia dos Astros. Olá, gente, muito bom dia. Hoje é terça-feira e a gente vem com tudo aí, né? Trazendo previsões pra você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer já. Guia dos Astros, é agora. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, em um dia em que situações inusitadas surgem de todos os cantos, você é desafiada a colocar em prática os seus dons naturais de improvisar, a fim de atingir as suas metas. Afetivamente, a noite é o seu tempo, tá? E nela, que seu jogo de sedução atinge o seu ápice. Cor para hoje, bege. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, a solução para os seus problemas está na sua autoconfiança. O melhor para você é separar a sua vida profissional da pessoal. A dois, o momento é oportuno para uma reconciliação. Cor para hoje, prata. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, pense antes de falar, confie um pouco mais nas pessoas que estão próximas a você. Tem muita gente tentando lhe ajudar, apesar da sua resistência em aceitar auxílio para os seus problemas, né? Tenta levantar o astral e curtir a companhia dos amigos. Cor para hoje, lilás. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Olá, canceriana, sua cor hoje é rosa. Não descarte a possibilidade de ter que enfrentar certa tensão no ambiente doméstico, com resultados imprevisíveis. afetivamente, amores vão e vêm, e é nesse jogo de cintura aí, né, que você vive as maiores emoções. Cor para hoje, rosa. Bem, pessoal, aguenta aí que Guia dos Astros volta rapidinho para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Sua cor, seu número de sorte. Só conseguirá viver, andar nas asas do vento, se quem o canta tiver sofrido a valer, para lhe emprestar sentimento. Não pode cantar se a dor, se a dor é desconhecida, e não pode dar calor se o calor não for ideia sentida. Ninguém pode cantar rindo se estiver sentindo as penas da vida. Cantar o fado não tem segredo, pois não, todos o podem fazer. Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser. Dá-lhe a expressão que na dor é refletida, e então o coração faz a confissão toda de seguida. É como quando se chora, logo se melhora as penas da vida. Conseguirá viver, andar nas asas do vento, se quem o canta tiver sofrido a valer, para lhe emprestar sentimento. Cantar o fado não tem segredo, pois não, todos o podem fazer. Quem é fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser. Cantar o fado não tem segredo, pois não, todos o podem fazer. Fadista põe o coração na mão e canta o que ele disser. Carolina, quando... Aliás, Carolina, um fado nasce. Agora vamos até à Rua da Emenda, mas antes temos rubrica Poetas, do Luís Gaspar. Hoje vamos falar de Petrarca, que nos traz o poema Nem Tenho Paz, Nem Como Fazer Guerra. É o poema que nos vai declamar, em cerca de minuto e meio, o declamador e apresentador, o grande comunicador, Luís Gaspar. Nós vamos ouvi-lo nesta edição do nosso Em Foco, um programa que tem como principal objetivo fazer-lhe companhia. Logo depois, A Rua da Emenda, uma canção interpretada por António Zambujo. Já lhe disse que hoje iria ser mais fado. Vamos trazer aqui então estes momentos mais ligados até ao fado e vamos também ter uma rubrica, que é a rubrica Como Se Diz, e que hoje pergunta como é que se chamam os habitantes da fantástica terra da Covilhã. Como é que se chamam os habitantes da Covilhã? Será que se chamam covilhaneses, covilhanenses ou covilhenses? Vamos falar daqui a pouco sobre isto. Para já deixo-vos com a rubrica Poetas, do Luís Gaspar. Logo depois, A Rua da Emenda, cantada por António Zambujo. Bom dia! Nem tenho paz, nem como fazer guerra. Espero e temo, e a arder gelo me faço. Vou acima do céu e jazo em terra, e nada agarro e todo mundo abraço. Teima em prisão quem me não abre ou serra, nem por seu me retém, nem solta o laço. E não me mata amor, nem me desferra, nem me quer vivo ou fora de embaraço. Vejo sem olhos, sem ter língua, grito. Anseio por morrer, peço socorro.

É verdade. É uma música muito engraçada esta. Vamos agora ficar com mais uma música. Ó Minhas Amigas, da cantora Anabela, com a participação de Lura. É mais uma parte da Casa Alegre da cantora e atriz portuguesa. Anabela está então de regresso com este trabalho. Ela esteve há dias no dia no Viva a Música, no programa da RDP Antena 1. É a Rádio Pública Portuguesa, portanto daí fazemos a referência. O nosso Som em Foco vai agora para um breve intervalo, mas regressa daqui a pouco. Vamos então fechar esta parte do nosso Som em Foco com a Casa Alegre, neste caso com Ó Minhas Amigas. A segunda parte vai abrir com um tema que eu particularmente gosto e que vou também partilhar com o nosso auditório. É mais mexida, não tem nada a ver com esta. E, enfim, é um tema diferente, mas eu acho que os ouvintes vão gostar. A música que nós vamos aqui ouvir daqui a pouco é dos Ayamont e chama-se Tudo Para Ti. Música que vamos então ouvir na abertura da segunda parte. Para já, fechamos com Ó Minhas Amigas. Cantam Anabela e Lura. Até já! Tontinha,

Caros ouvintes, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso programa, Em Foco. Agora tempo para Minuto de Saúde. Recordo que esta semana estamos a falar sobre obesidade. É uma rubrica que o Canal 1 apresenta, mas que tem a realização do João Marques. Entretanto, daqui a pouco vou perguntar-lhe novamente, aliás, vou responder desta pergunta que já lhe fiz há pouco, ter tempo para pesquisar na internet e para ouvir também, apenas se quer saber e só matar a curiosidade. Covilhã, como é que se chamam os habitantes desta cidade serrana do distrito de Castelo Branco? Será que se chamam covilhanenses, covilhenses ou covilhaneses? Como é que se chamam os habitantes da Covilhã? Uma pista, e eles tinham um grupo desportivo com o respectivo nome. É verdade. Mas, ou com o respectivo gentílico, melhor dizendo. Mas já vamos falar daqui a pouco sobre isto. Sobre isto, para já, o Minuto de Saúde, trazido pelo João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Uma herança para a vida. A probabilidade de uma criança obesa em idade pré-escolar vir a ser um adulto com peso excessivo é o dobro de uma criança não obesa. Se estas circunstâncias por si só já são preocupantes, elas são ainda agravadas pelo facto de hoje se ter conhecimento que indicadores de saúde metabólica como o colesterol e os triglicerídeos, a produção e a capacidade de utilização da insulina, bem como a hipertensão arterial, acompanham a obesidade, podendo começar o seu desenvolvimento ainda na infância e aumentando os riscos de saúde e a mortalidade na idade adulta. Adicionalmente, a estigmatização social, a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida, bem como algumas desordens psicológicas, entre as quais a baixa autoestima, também parecem ocorrer com maior frequência. Este programa foi desenvolvido pela Dra. Sandra Martins, especialista em gestão do peso. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. De volta, estimadíssimo auditório, é este nosso enfoque. Tenho então para lhe fazer esta pergunta: como é que se chamam os habitantes da Covilhã? Chamar-se-ão covilhanenses, covilhenses ou covilhaneses? E a resposta certa é covilhanenses. Na verdade, na década de 1930, na Associação de Futebol de Castelo Branco, competia um clube chamado Grupo Desportivo Os Covilhanenses. Este clube, se não estou em erro, chegou inclusive a participar na 2ª Divisão Nacional, que na altura se dividia em, creio eu, 16 séries, contando já com Açores e Madeira. Na altura, estes clubes, e apenas uma curiosidade, não podiam competir pelos nacionais. Refiro-me aos da Madeira e dos Açores. Só desde 1974 é que tal foi possível. Dizia-lhe então que se chamam covilhanenses os habitantes da cidade da Covilhã, uma das maiores cidades do interior do país e é também uma das mais bonitas, diria eu. É uma cidade, inclusive, mais rejuvenescida do que a própria cidade de Castelo Branco. É uma cidade mais jovem, uma cidade mais ativa e que, ainda assim, não é capital de distrito. Seria das poucas vezes, se assim fosse, que a capital de distrito e a capital de... e assim o nome da cidade não correspondem. Por exemplo, a capital do Porto é o Porto, a capital de Castelo Branco é Castelo Branco, mas, por exemplo, a capital dos Açores é Ponta Delgada, ou se quiser, a capital de Ponta Delgada é São Miguel. A capital de Faro, aliás, a capital do Algarve é Faro. Inclusive, nesse caso, não há nenhuma cidade chamada... não há nenhuma cidade chamada Algarve. Portanto, é apenas um exemplo. São exceções à regra, mas por norma a capital distrito é a mesma que tem, dá o nome ao próprio distrito. E bom, ouvintes, vamos seguindo com mais música, mas antes temos a Guia dos Astros, segunda parte, com os signos Leão, Balança, Escorpião e Sagitário, se não estou em erro. Também aqui falta... Ah, ok, peço desculpa. Leão, Virgem, Balança e Escorpião. Balança, em português do Brasil, é Libra. Não se surpreenda por aquilo que vai ouvir. O dia já vai longo, mas para quem ainda não acordou, vamos despertar o sol com o puro exemplo aqui no Canal 1 da Antena Web. Até já! Bom dia! As previsões astrológicas voltamos, não falei que era rapidinho? Leoninos! Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Novos interesses despertam a sua curiosidade, mas também lhe desafiam a deixar para trás o que não tem funcionalidade na sua vida. Não se descuide da sua saúde, ok? Afetivamente, os encontros são marcados por momentos excitantes. Cor para hoje, laranja. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, o universo estará conspirado a seu favor durante a semana, mas a sua tendência a ver o lado negativo de tudo poderá lhe deixar à margem dos bons acontecimentos, viu? Afaste-se das pessoas pessimistas e tente levar a vida sem tantas expectativas assim. Cor para hoje, marrom. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Librianos, seu problema será controlar sua ansiedade. A impaciência pode fazer com que você não dê o tempo certo para que certos projetos obtenham o resultado esperado. No amor, seja mais autoconfiante para conquistar aquela pessoa especial que você deseja. Cor para hoje, azul. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, evite gastos desnecessários e não se descuide da sua saúde, que pode dar sinais de fragilidade. Afetivamente, se prepare para viver um encontro trazido pelo acaso que promete mudar o rumo da sua vida. Cor para hoje, verde. É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais previsões para vocês, se ajudar Capricórnio, Aquário e Peixes, para fechar. Dos astros com Jane de Paula. Se eu fosse só pensar em mim ao ver-te desaparecer, iria ser mais um a ver o amor morrer. Se eu fosse despertar o sol antes do amanhecer, irias ver um céu azul, irias ver o amor a nascer. Se eu fosse só pensar em mim ao ver-te desaparecer, iria ser mais um a ver o amor. Se despertar o sol antes do amanhecer, irias ver um céu azul, irias ver o amor a nascer. Mas tudo tem de mudar na terra. volta, ouvintes, depois desta música dos Puro Exemplo, chamada Despertar o Sol, faixa número 4 deste disco. Vamos agora seguir com mais uma rubrica, neste caso a Leitura em Dia. Hoje a rubrica é dedicada aos mais pequenos. António Gedeão escreveu, A Breve História da Lua, a Porto Editora publicou, e através da Rádio Universitária Domingo vamos falar sobre este momento, sobre este livro, aliás. E nem de propósito, porque a música que se segue chama-se O Meu, A Meu Dono. É dos Clã e faz parte do álbum Disco Voador, que saiu em 2011. Um álbum que eu particularmente aprecio e que me é... pelo qual tenho um certo carinho. Até porque foi a propósito deste álbum que conversamos em 2011 com os Clã, especificamente com Manuela Azevedo. Uma entrevista que Antenweb concebeu, ou aliás, que Antenweb realizou, e que estamos nos arquivos, está no nosso programa de antena, que um dia os ouvintes irão escutar na Antenweb Momento. Para já, vou deixá-la então com este momento fantástico da Leitura em Dia, programa ou rubrica produzida pela Rádio Universitária Domingo. Lembrando que esta rubrica vai também ela ser exibida como programa brevemente. O ouvinte vai saber onde, no final desta semana, eu vou dizer-lhe, mas para já fica como rubrica aqui no Canal 1 e no nosso programa Em Foco. Daqui a pouco vamos para as despedidas. Até já! Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de terça-feira da Leitura em Dia. Hoje temos uma proposta para o público juvenil, da autoria de António Gedeão. Chama-se História Breve da Lua. A edição é da Porto Editora. A literatura para jovens, para os mais pequenos, meninos e meninas, tem várias abordagens, como se sabe. Há aquela criação de raiz, de origem, em que os autores, homens e mulheres, escrevem uma história sem um suporte objetivo, elementos do conhecimento, da memória dos povos, da história. Serve para dizer que António Gedeão, o autor deste livro, um poeta muito conhecido em Portugal, de seu nome verdadeiro, Rómulo Vasco da Gama de Carvalho, quem não se lembra do manual de Física e Química dos liceus, foi ele que o escreveu, foi professor de figuras públicas num liceu em Lisboa. Ele, esta introdução serve, ou pelo menos esta nota, para referir que também é o autor de Uma História de Portugal, uma edição da Gulbenkian, para os mais pequeninos. Pretendeu, com este livro, explicar à sua filha, aos seus filhos e netos, aquilo que foi o percurso de um povo na sua cultura, na sua literatura, na forma de estar num território muito particular, povo esse, o português, e a história, claro, a história de Portugal. António Gedeão nasceu a 24 de novembro de 1906 e morreu em Lisboa a 19 de fevereiro de 1997. Era filho de um funcionário dos Correios e de uma dona de casa. O seu primeiro livro de poesia, António Gedeão era um poeta, como dissemos, muito famoso, foi Movimento Perpétuo, de 1956. É o autor de dois poemas muito conhecidos que foram musicados por Manuel Freire, Pedra Filosofal e Lágrima de Preta. Da sua obra destacam-se também dois livros, Teatro do Mundo, de 1958, e Máquina de Fogo, de 1961. A nossa proposta de hoje é uma peça de teatro, tem uma narradora, vários personagens que iremos explicar ao longo da nossa pequena abordagem. Narradora é esta que vai contar a história da Lua. Há um camponês que trabalha dia e noite que encontra o Senhor do Mundo. Este Senhor do Mundo vai o castigar porque o pobre camponês, o pobre Campónio, trabalha ao domingo e possui com ele a tristeza de homem pobre. Só lhe resta, de facto, vestir-se com trapos e de alimentação o pão duro. O dia de amanhã é o dia igual ao vivido ontem. Ou seja, a miséria nunca muda, a pobreza, por mais que lute e se esforce, não consegue ser ultrapassada. é uma pequena nota e uma pequena leitura de um tempo e de um mundo onde a vida em Portugal, de facto, não é estranho, no século XXI, mas isto era o tempo da ditadura, não mudava e a pobreza era, de facto, quase impossível para aquelas pessoas que trabalhavam de sol a sol. Este pobre camponês, como pecador, vai ser castigado. E para onde é que ele vai? Vai para a Lua. Mas isto é uma pequena partida que a nossa narradora aplica na estrutura da história, na estrutura da pequena peça que os meninos e meninas podem desenvolver nas escolas que gostam destas abordagens criativas, escolas públicas, como é óbvio, e, portanto, vai depois desfiando e aparecendo com pequenas didascálias aquelas notas explicativas para o entendimento e criatividade e recriatividade desta peça de teatro, vão aparecendo uma série de personagens. O astrónomo conhece tudo, que depois esbarra com dois personagens muito interessantes, Jerónimo e Agapito. Jerónimo não entende nada, é assim um pouco boçal, um pouco terra a terra, um pouco básico, e ele confunde o nome do astrónomo, o sábio, o homem que conhece tudo, como designa-o astrónimo. E este sábio vai-lhes trazer o óculo e o tripé para lhes mostrar como é realmente a Lua, essa figura simbólica, carinhosa, que alimentou homens e mulheres, cientistas, amantes, é o sonho, é o imaginário. Como culminar desta peça, que é, de facto, o culminar da tensão dramática, da criatividade, aparece a rapariga das fases. Fases da Lua, que depois terão a sua explicação de uma forma também superior e genial por parte de António Gedeão, ou seja, Rómulo de Carvalho. Uma excelente peça, embora indicada para o 8º ano, dizemos nós, e aqui fica a sugestão, para todos os meninos e meninas que gostam de aprender e, mais do que tudo, perceber o que é e o que foi a sensibilidade de um grande poeta e de um homem muito criativo. Obrigatório. Grande poeta e também grande autor das letras nacionais, falamos de António Gedeão, ele que passa nesta sessão de terça-feira da Leitura em Dia, com a História Breve da Lua, numa edição da Porto Editora. Acho que amo meu amor. Será que ele esta, caros ouvintes, é o término desta edição do nosso programa, do nosso fantástico Em Foco. O programa que vai terminar nesta terça-feira. Não vai embora sem antes lhe deixar mais dois temas e algumas indicações. Ora, destaques para hoje, neste dia de terça-feira. Vamos logo mais às 14 horas a seguir ao regresso do Rádio à Tarde. O 14 em Linha desta semana, ou seja, de hoje e não só, vai também trazer-lhe várias novidades de música à escala global. O Giração vai também trazer álbuns, mas mais até do que isso, o Compact Disc vai encarregar-se desse assunto. E o álbum de hoje vai ser de música portuguesa. Vamos ter também na sexta outros motivos de interesse, o Top Hits, por exemplo, o ArgaCast, que continua a ser exibido diariamente. Este programa é semanal, mas aqui na sexta passa diariamente. E já sabe, há muitos outros programas para acompanhar no nosso grupo. E porque amanhã inicia-se oficialmente a entrada sem exceções do corte ortográfico em Portugal, o programa Em Foco vai passar a exibir como rubrica o programa ou o espaço Acordo Ortográfico, produzido pela Rádio Câmara e com a duração aproximada de 1 minuto e meio, vai passar a trazer-lhe algumas indicações com respeito a pequenos detalhes, palavras que mudam, acentuações. O programa é feito no Brasil e a pensar nos brasileiros, mas à exceção do ideia que perde o acento, por exemplo, no Brasil, e do consequência, ou seja, palavra, apesar desses acentos, o restante é universal para o acordo também aqui no nosso país. É uma forma do Canal 1 continuar a acompanhar a escrita portuguesa e também informar os nossos ouvintes sobre essas mesmas alterações. A rubrica Acordo Ortográfico inicia a sua exibição amanhã aqui no Canal 1. Ouvinte, para si, uma ótima manhã, uma ótima tarde já na nossa companhia. Daqui a pouco, Ricardo Borges apresenta-lhe mais uma edição de Times para conferir no nosso Canal 1. Às 13, chega mais uma edição do Jornal Brasil Notícias, com o Edelson Moura e a Márcia Ferreira. Eu também estarei para o Antena Web Informação. Bom dia, ouvinte, e até amanhã, às 11 horas. Fechamos com Micaela e Sete Colinas e Uma Cidade, e também com Marco Paulo, Vozes do Vento. Boa tarde e até amanhã. Torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Oh. carta ao taneiro. O velho na proa, levando a canoa, e que foi primeiro a fazer do mar o seu doce lar. Quando o mar medonho, em grande odisseia, fez da epopeia de tão lindo sonho. No Tejo de prata, trata de parto ao maneiro. O velho na proa, levando a canoa, e que foi primeiro a brisa lá. de ternura. Vozes do vento, estás ausente e a tristeza é presente. Minha onda do mar, o importante é amar. Os teus olhos claros. Do sonho.